responsa. Atitude. Responsa. Atitude. Responsa. Atitude. Responsa, fala quem mandou que não chegou. E a constância, se não adiantou, já atrasou. Chapou, viajou, não achou caminho, se perdeu no tempo. Desrespeitando a lei do firmamento, só diretoria, só guerreiro, só a cria, afirma. Respeita o preço pago pela vida, está no crime. Cuidado pra não desandar no ponto de forma o time. É nós a quebrada que faz a porra. Demorou, Safrica, fusão na ação. Atenção, esquadrão do Sampaio, Capão do Campo, Limpão da Bua. Eu vou que for na consideração, mais um irmão. Representou, vai pro chão, sistema canjão que liga a transformação. A vida é um jogo, esta disputa vou vencer. Se chegou, tem que exercer, quero ver quem tem poder. O infinito é louco, tem pra todos, mas se perder no ABC, o lema no leme vai ser fu. O couro vai comer, alta voltagem, vontade, coragem, simplicidade, humildade, só se tem com a verdade. A terra irá tremer, que o céu desabe, a luz se apague, a consciência instale o som, avale todas as cidades. Morros desabando, trânsito urbano, presidente já não tem noção dos danos. Favela tá aumentando, polícia tá matando, até o melhor ouço falar de miliano. Eu não tô nessa, eu tô daquele jeito, é nós que espanta. Sobe o gás, pega o pilantra, assim que é, né, não zé. Promessas, povo brasileiro que acredita na esperança, reza pela santa, com muita fé. Eu não tô nessa, eu tô daquele jeito, é nós que espanta. Sobe o gás, pega o pilantra, assim que é, né, não zé. Promessas, povo brasileiro que acredita na esperança, reza pela santa, com muita fé, tá na responsa. Fala quem mandou que não chegou, é a constância. Se não adiantou, já atrasou, chapou, viajou. Não achou caminho, se perdeu no tempo. Desrespeitando a lei do firmamento, só diretoria, só guerreiro, só a cria, afirma. Respeita o preço pago pela vida, está no crime. Cuidado pra não desandar no ponto de forma o time. É nóis, a quebrada é que faz a porra. Tá na responsa. Que brilha como a tinta, que pinta grafita, atrai a multidão, é o elo. Pela verdade, corro pela verdade. DNA de caráter, não desconverso, não. Fava quebrada, maldade tem na levada. Pois quando a boca se cala, não falta disposição. Do gueto guerreiro, mente bombardeio. Instinto de maloqueiro, ligeiro na missão. Vou com os irmãos da fé, de cabeça em pé. Só cola quem é e não é fé. A vida é pra quem quer, sem guelha e guaré. Tá pelejada, sem perdão e não tem axé. Vou com os irmãos da fé, de cabeça em pé. Só cola quem é e não é fé. A vida é pra quem quer, sem guelha e guaré. Tá pelejada, sem perdão e não tem axé. Se movimenta, busca, cria, modifica. O troco é a virada, a hora se aproxima. A responsa da pegada não chegou, abandonou, vai ser cobrar. Isso mesmo, é o momento, demorou. Tá na responsa, fala quem mandou que não chegou. E a constância, se não adiantou, já atrasou. Chapou, viajou, não achou caminho, se perdeu no tempo. Desrespeitando a lei do firmamento, só diretoria, só guerreiro, só a cria, afirma. Respeita o preço pago pela vida, está no crime. Cuidado pra não desandar no ponto de forma o time. É nóis, na responsa, fala quem mandou que não chegou. E a constância, se não adiantou, já atrasou. Chapou, viajou, não achou caminho, se perdeu.